Por que dói sua cabeça? Por que dói sua cabeça? Vai ser louco. Por que dói sua cabeça? Porque a vida tá uma merda. Quando tá faltando as peças, só compensa, só vai lá contar as moedas. Pra que a dor desapareça, cada uma grama de erva. Por que dói sua cabeça? Porque a vida tá uma merda. E por que quebra a cabeça quando tá faltando as peças? Só vai lá contar as moedas. Pra que a dor desapareça, cata uma grama de erva. Tá dor de cabeça, mais um dia de ressaca. Acordar, tomar uma breja, dá dois pegado racha. Senta, escuta e relaxa, que vem rap do importado. Elite do ganjamento e pensamento afetado. De skate, vou limpar, eu vou trazer essa pra casa. Não corre louco atrás do troco, é tudo nada, o rap salvar. Só quero ver quem paga, levada que vem da rua. Bom colírio pro zoião, eu na minha cena sua. Igual a vida continua, ninguém é perfeito, eu sei. O mundo inteiro é seu, mas ninguém é de ninguém. Existe amor, é lei, pode confiar em mim que eu juro. Em cima não tenho nada, mas consigo pouco de tudo. Achado no perdido mundo, poder de alta afetação. Sei, fala a sua língua, entendo a sua transmissão. O que dói sua cabeça, falta de imaginação. Vai viver se iludindo, vai viver de ilusão. Tipo preso, preso num pensamento louco. Vivendo quieto e sem perturbar os outros. Será que alguém aqui vai conseguir abrir o olho? Olho na salsa pra não azedar o molho. Aí irmão, qual o pé do molho do bagulho? Pródigo que fez a base, sente o peso do barulho. Feito sobrenatural, vai fazer tremer o mundo. Porque rap nacional agora é o rap do futuro. Se é sobre você, desejo tudo de bom. Se é sobre querer, sou a favor da divisão. Se é sobre viver, deixa pra quem tem o dom. Sem imitar ninguém, superpoder de inovação. Obrigado pra você que nunca abriu a porta. Me desculpa, pode ser porque entramos pela outra. 1 milhão do mesmo ser, esperando mesma resposta. Outro não pra você, só por causa da sua roupa. Resumo de profissão, fazer o mundo dar volta. Vamos no corre de Xexec e dominar a porra toda. Sem dor de cabeça, sem revolta, desgraça. Muita grana no bolso, a passagem te dá pra Mars. Por que dói sua cabeça? Porque a vida tá uma merda. E por que quebra a cabeça quando tá faltando as peças? Pra evitar que só aconteça, só vai lá contar as moedas. Pra que a dor desapareça, cata uma grama de erva. Que dói sua cabeça? Porque a vida tá uma merda. E por que quebra a cabeça quando tá faltando as peças? Só vai lá contar as moedas. Pra que a dor desapareça, cata uma grama de erva. Porque dói sua cabeça? Porque dói sua cabeça? Porque a vida tá uma merda. Cata uma grama de erva. EDG, pensamento afetado. E a Barça é louca. E a Barça é louca.